Gaspazinho, bebê! Eu pego ela e tu e você pega a mina dela. Todas as duas é gostosa, delícia! Viola, viola, viola! Tá vendo ali, parceiro? Duas gatinhas, já tô imaginando. Vai rolar uma festinha só de alisar, todo mundo pega. Bora combinar, tá tudo preparado. Eu pego ela e tu, bora, pega a amiga dela. Eu pego ela e tu, pega a amiga dela. Eu pego ela e tu, pega a amiga dela. Eu pego ela e tu, vambora, vambora. Eu pego ela e tu, vai, vai, vai. E eu pego ela e tu, pega a amiga dela. Eu pego ela e tu, pega a amiga. Espécie, bebê. Chora a maldade, é a culpa de Ricardo e Rafael Moura. Eles me ensinaram a ser assim. Tá vendo ali, parceiro? Duas gatinhas, já tô imaginando. Vai rolar uma festinha, só de alisar todo mundo pega. Bora combinar, tá tudo preparado. Agora o bicho vai pegar. Eu pego ela e tu, opa, pega a amiga dela, vai. Pega a amiga dela, eu pego ela e tu. Pega a amiga dela, eu pego ela e tu. Pega a amiga dela, eu pego ela e tu. Vem, vem, vem. Eu pego ela e tu. Pega a amiga dela, eu pego ela e tu. Pega a amiga dela, eu pego ela e tu. Pega a amiga dela, eu pego ela e tu. Pega a amiga, eu pego ela e tu. Pega a amiga dela, eu pego ela. Eu pego ela e tu, pega a amiga dela, eu pego ela. Joga pra cima, Ricardo Moura! Sucesso! Eu pego ela e você pega a amiga dela e nós faz aquele rucu-rucu. Tudo nosso! Gaspa é assim, bebê! Viola da maldade, de Oliveira Produções.